Jeitos, jeitos mil. Isto parece um labirinto do princípio ao fim. Jeitos, jeitos mil. Um labirinto que parece não é tanto assim, vai. E olha-me a mim, sou multidão que quer ouvir. Senta-te aqui, jeitos, jeitos mil. Isto parece um labirinto do princípio ao fim. Jeitos, jeitos mil. Um labirinto que parece não é tanto assim, vai. E olha-me a mim, sou multidão que eu quero ouvir. Senta-te aqui, jeitos, pra me ver. Desta terra saem moradas que a mesma história fez. Juntos que perder. Acredita então, rapaz, diz-me no que vês bem. E olha-me a mim, sou multidão que quero ouvir. Quer ver a lua antes de ir dormir? Vai, escuta-te a ti. Minha voz são teus ouvidos. Chega-te, senta-te aqui. Além do mais, isto já está a acontecer. Juntos.